Rapa, você é um cara legal. Por isso fizemos esta canção. Rapa, você é sensacional. Com sua saída de babacarete. Meu amigo maroto, meu amigo belo. Sentirei saudade, saudade. Papa, você é um cara legal, papá. Sensacional, papá. Papa, será que tu viu a verdade? Será que você papou criancinha?